sei o que virá, o que acontecerá aos meus sonhos tão diversos. Amanhã o meu ser se alegrará, ou triste sonho ficará. O amanhã eu não sei qual será. O futuro pra você, se não se arrepender dessas coisas tão errôneas, qual será nesta vida o seu fim se continuar assim? Venha logo pra Deus. Como será? Oh, amanhã será feito de sofrer ou delícias e prazer? Qual será seu horizonte final? Como explicar seu proceder? Nossa vida é um farol, resplandece a luz do sol, ou então fica sem brilhar.